Fecheiro 4, capítulo O Círculo Vicioso. Um dos lugares comuns de Gregory Powell consistia em que uma pessoa não lucrava nada em enervar-se. Assim, quando Mike Donovan desceu a escada aos saltos, o cabelo ruivo empapado em transpiração, limitou-se a enrugar a fronte e perguntar: "O que aconteceu? Partiste uma unha?" "Deixa-te de tolices", articulou o outro excitado. "Que tens estado a fazer nos subníveis todo o dia?" Respirou fundo e anunciou: "O Speedy não regressou." Powell arregalou os olhos por um instante e deteve-se na escada. Em seguida recuperou a serenidade e continuou a subir, conservando-se silencioso até que atingiu o último degrau. "Mandaste-o buscar o Selênio?" "Exato." "Há quanto tempo?" 5 horas. Silêncio. Era uma situação diabólica. Havia precisamente 12 horas que se encontravam em Mercúrio e já afundados até à cintura num dos piores problemas. Aquele planeta constituía desde longa data o mundo aziago do sistema, mas aquilo excedia todo o admissível. "Conta-me tudo desde o princípio." Achavam-se então na sala de rádio, com o seu equipamento subtilmente antiquado, intocado nos 10 anos anteriores à sua chegada. Do ponto de vista tecnológico, mesmo 10 anos representavam muito. Bastava comparar Speedy com o tipo de robô que de certo existia em 2005. Mas os progressos da robótica naqueles dias eram impressionantes. Paul tocou cautelosamente numa superfície de metal reluzente. O aspecto de desuso que rodeava tudo na sala e toda a estação resultava deprimente. Donovan, de certo igualmente consciente da situação, começou: "Tentei localizá-lo pelo rádio, mas não consegui. A propagação não é nenhuma maravilha na zona de Mercúrio em que incide o Sol. 3 quilómetros, quanto muito. Foi essa uma das razões que originaram o malogro da primeira expedição. E só dentro de algumas semanas teremos montado o equipamento de ultra-ondas." "Deixa isso agora. Que captaste?" "Referenciei o sinal do corpo não organizado em onda curta, mas só serviu para lhe conhecer a posição. Segui-lhe a pista desta forma durante 2 horas e anotei os resultados no mapa." Extraiu da algibeira do quadril um pedaço de pergaminho amarelado quadrado, relíquia da malograda primeira expedição. Pousou-o na secretária quase com violência e alisou-o com a palma da mão. Powell, de braços cruzados sobre o peito, observava-o em silêncio. O lápis de Donovan imobilizou-se em determinado ponto. A cruz vermelha assinala a fonte de selênio. "Tu próprio a inscreveste." "Qual é?" inquiriu Powell. "O MacDougall localizou 3 antes de partir. Enviei o Speedy à mais próxima, claro, a 25 quilómetros." "Mas que interessa isso?" objetou Donovan em voz tensa. "São os pontos marcados a lápis que assinalam a posição dele." "Falas a sério?" "É impossível." "Não duvides." Os minúsculos pontos que indicavam a posição formavam um círculo irregular em torno da cruz vermelha da fonte de selênio, e os dedos de Powell moveram-se para o bigode castanho, indício inequívoco de preocupação. Entretanto, Donovan prosseguia: "Durante as 2 horas em que lhe investiguei os movimentos, dei a volta à malfadada fonte 4 vezes. Tenho uma sensação de que tudo continuará assim, eternamente. Daste conta da situação em que nos encontramos?" Paulo ergueu os olhos com lentidão, sem responder. Sim, dava-se bem conta. Apresentava-se muito simplesmente como um silogismo. Os únicos bancos de fotocélulas existentes entre todo o poder do monstruoso Sol de Mercúrio, e eles estavam a esgotar-se. A única coisa que os podia salvar era o selênio, E a única coisa que podia obter o selênio era Speedy. Se este não regressasse, não haveria selênio. E sem ele, adeus bancos de fotocélulas. E sem estes, bem, morrer grelhado lentamente representava uma das formas mais desagradáveis de abandonar a vida. Donovan moveu os dedos entre os cabelos ruivos espessos e exprimiu-se com amargura. Seremos alvo da chacota do sistema. Como pode ter dado tudo para o torto tão depressa? Despacham a grande equipa de Powell e Donovan a Mercúrio para informar da conveniência de reabrir a estação mineira deste planeta, com técnicas e robôs modernos. E deixamos ir tudo por água abaixo, logo no primeiro dia. Aliás, trata-se de um trabalho de pura rotina. Nunca lhe sobreviveremos. Talvez não seja necessário. Se não atuarmos, imediatamente não merecerá a pena. Não digas isso. Se achas graça ao cenário, garanto-te que eu não. Foi uma decisão criminosa enviar-nos para aqui com um único robô. E tu tiveste a brilhante ideia de nos desenrascarmos sozinhos com os bancos de fotocélulas. Estás a ser injusto. Foi uma decisão mútua, como sabes perfeitamente. Bastavam-nos 1 quilo de selênio, uma chapa de dielétrodo de cabeça fixa e um lapso de tempo de cerca de 3 horas. E no lado do Sol há fontes de selênio puro. O espectro refletor de MacDougall localizou 3 em 5 minutos, não é verdade? Não podíamos esperar pela conjunção seguinte, que diabo! Bem, o que vamos fazer? Tu tens uma ideia, adivinho. De contrário, não estarias tão calmo. Pois não és mais herói do que eu. Deita cá para fora. Não podemos ir buscar o Speedy, pelo menos do lado do Sol. Os novos fatos antissolares só aguentam 20 minutos sob a luz direta da implacável estrela. No entanto, conheces o velho ditado. Constrói um robô para caçar outro. Talvez as coisas não estejam tão negras como supomos. Temos 6 robôs nos subníveis que podemos utilizar se funcionarem. Se funcionarem. Aflorou um clarão de repentina esperança aos olhos de Donovan. Referes-te aos da primeira expedição? Tens a certeza? Devem ser máquinas subrobóticas. Como sabes, 10 anos é muito tempo no que diz respeito aos protótipos de robôs. Não, são mesmo robôs. Passei todo o dia com eles e sei-o. É claro que possuem cérebros positrónicos primitivos. Paul guardou o mapa no bolso. Vamos lá abaixo. Os robôs encontravam-se no último subnível, os 6 rodeados de caixas blurentas de conteúdo incerto. Eram grandes, porventura em excesso, e embora estivessem colocados na posição de sentados no chão, as pernas estendiam-se à sua frente e as cabeças achavam-se a uns bons 2 metros de altura. Donovan emitiu um silvo e murmurou: "Já viste o tamanho deles? O peito deve ter 3 metros de perímetro." É porque foram montados com as velhas engrenagens MacGuffy. Inspecionei-lhes o interior. O equipamento pode considerar-se o mais miserável que jamais vi. Acionaste-os? Ainda não. Não havia motivo para tal. Mas não creio que estejam avariados. Até o diafragma permanece em estado razoável. E podem falar. Powell desaparafusou a placa do peito do mais próximo e introduziu a esfera de 5 centímetros que continha a minúscula chispa de energia atómica que constituía a vida do robô. Embora com dificuldade, logrou encaixá-la e voltou a colocar a abertura. Os comandos de rádio dos modelos mais modernos não eram conhecidos 10 anos atrás. A seguir, procedeu a idêntica operação nos outros 5. Não se mexem. Grunhiu Donovan, algo desanimado. Porque não receberam ordens nesse sentido? Replicou Powell secamente. aproximou-se de novo do primeiro da fila e aplicou-lhe uma palmada no peito. — Ouves-me? A cabeça do monstro inclinou-se lentamente e os olhos pousaram nos dele, após o que em voz áspera e rouca grasnou: — Sim, amo. — Lembras-te? Powell sorriu a Donovan. Era a época dos primeiros robôs falantes, quando parecia que iam proibir a sua utilização na Terra. Os fabricantes desenvolveram esforços hercúleos para construir escravos complexos, eficientes e saudáveis no interior das malfadadas máquinas. De pouco lhes serviu. De acordo, mas podes crer que tentaram quase com desespero. Concentrou-se de novo no robô. Levanta-te. Ele obedeceu com lentidão e Donovan tornou a assobiar em surdina. Podes subir à superfície? Volveu Powell. À luz? Estabeleceu silêncio enquanto o cérebro moroso do robô funcionava, até que articulou: Sim, amo. Bom, sabes o que é um quilómetro? Novo silêncio antes da resposta seca: Sim, amo. Nesse caso, vamos levar-te para lá e indicar-te-emos o rumo. Percorrerás aproximadamente 25 quilómetros e, algures, nesse sentido geral, encontrarás outro robô mais pequeno do que tu. Compreendes até aqui? Sim, amo. Ordenar-lhe-ás que regresse. Se recusar, terás de empregar a força. Donovan puxou o colega pela manga. Por que não o mandas diretamente buscar o selênio? Porque quero que o Speedy volte para a teta. Interessa-me descobrir o que correu mal. Powell voltou-se novamente para o robô. Segue-me. No entanto, o monstro metálico conservou-se imóvel e a sua voz retumbou. Perdão, amo, mas não posso. Primeiro tem de me montar. E entrelaçou os enormes dedos com as palmas viradas para cima. Ele olhou-o atónito e cofiou o bigode. Estou a perceber? Vamos ter de o montar? Bradou Donovan com uma expressão de incredulidade. Como se fosse um cavalo? Creio que é essa a ideia, embora não compreenda o objetivo. Não vejo a razão. Minto. Já a vi. Naqueles dias havia problemas com os movimentos dos robôs. Tudo indica que aplicaram a ideia da segurança, não permitindo que se movessem sós, sem o amo às cavalitas a todo momento. E agora que fazemos? Estava a pensar precisamente nisso, murmurou Donovan. Não podemos sair à superfície com ou sem um robô. Que gaita! Começou a fazer estalar os dedos, enervado. Dá-me o mapa que te entreguei. Não foi em vão que o estudei durante 2 horas. Isto é uma estação mineira. O que acontece se utilizarmos os túneis? No mapa, a estação mineira consistia num círculo negro e as linhas luminosas tracejadas que representavam os túneis estendiam-se em teia de aranha. Ele examinou a lista de símbolos na parte inferior da folha e disse: O tracejado desemboca na superfície e um deles situa-se a uns 5 quilómetros da fonte de selênio. Há aqui um número. Podiam tê-lo feito maior. Sim, é um 13A. Se os robôs conhecem o caminho? Paul fez a pergunta e obteve a resposta de rotina: Sim, amo. Vai buscar o teu fato antissolar, indicou a Donovan com satisfação. Era a primeira vez que recorriam aos fatos antissolares, que de resto assinalavam um momento que nenhum dos dois esperara enfrentar à chegada, no dia anterior, e verificaram os movimentos incômodos dos membros. Aquele tipo de fato era muito mais encorpado e desconfortável que o espacial normal, mas muito mais leve, devido ao facto de não entrar nada de metálico na sua composição. Constituído por plástico resistente ao calor, Camadas de cortiça tratadas quimicamente e equipado com uma unidade dissecante a fim de manter o ar completamente seco, o fato antissolar podia suportar todo o resplendor do sol de Mercúrio durante 20 minutos e mesmo mais 5 a 10, sem que o utente corresse perigo de morte. Entretanto, as mãos do robô continuavam a formar um estribo, sem deixar transparecer a menor surpresa ante a figura grotesca em que Powell se convertera. Estás preparado para utilizar a saída 13A? Articulou a voz áspera deste último através do rádio. Sim, amo. Refletiu que careciam de controle por rádio, mas pelo menos achavam-se equipados com rádios receptores. Sobe para um dos outros, indicou a Donovan. Pousou o pé no estribo improvisado e saltou para cima do robô. O assento pareceu-lhe cómodo. A cela compunha-se de uma corcova, obviamente construída para esse fim. Uma abertura pouco profunda em cada ombro para as pernas e duas orelhas alongadas, cujo objetivo se tornava agora evidente. Paulo segurou-se a estas últimas e ordenou: em frente, Macduff. Mas não se sentia muito eufórico. Os gigantescos robôs avançaram devagar com precisão mecânica através da porta que quase lhes roçava a cabeça, pelo que os dois homens tiveram de se baixar com prontidão ao longo de um estreito corredor onde os passos pausados ecoaram monotonamente até ao compartimento estanque. O longo túnel sem ar, que se estendia até ao minúsculo ponto à frente deles, fez com que Powell pensasse na grandiosidade da tarefa levada a cabo pela primeira expedição, com os seus robôs rudimentares e necessidades que partiam do zero. Podia ter redundado num malogro, porém o resultado era muito melhor que a série normal de êxitos do sistema. Os robôs progrediam lentamente a um ritmo que nunca variava e passos de extensão uniforme. Repara que os túneis têm luzes e a temperatura é a normal da Terra, disse Powell. Provavelmente manteve-se assim durante estes 10 anos em que isto esteve vazio. Como assim? Energia barata? A mais barata do sistema. Energia solar, sabes? E no lado Sol de Mercúrio não é qualquer coisa. É por essa razão que a estação foi construída à luz do dia e não à sombra de uma montanha. Na realidade, trata-se de um enorme conversor de energia. O calor transforma-se em eletricidade, luz, trabalho mecânico e um monte de outras coisas. Assim, a estação recebe energia e é arrefecida num processo simultâneo. Tudo isso é muito educativo, mas importas-te de mudar de tema? Essa conversão de energia que referes deve-se principalmente à ação dos bancos de fotocélulas, o que neste momento, para mim, representa um tópico algo escabroso. Emitiu um grunhido, e quando Donovan quebrou o silêncio que se seguiu, abordou um assunto totalmente diferente. Ouve cá, Greg. Que terá acontecido ao Speedy? Confesso que não consigo compreendê-lo. Não era fácil encolher os ombros dentro de um fato antissolar. Mas Powell tentou. Sei tanto como tu, Mike. Como sabes, está perfeitamente adaptado ao meio ambiente de Mercúrio. O calor não significa nada para ele. E foi construído para a baixa gravidade e terreno acidentado. Está preparado para tudo. Ou, pelo menos, devia estar. Estabeleceu-se novo silêncio, agora mais prolongado. Chegámos, amo, anunciou por fim o robô. Hein? Proferiu Powell, emergindo da leve modorra. Bem, conduz-nos à superfície. Chegaram a uma diminuta subestação vazia, sem área em ruínas. Donovan inspecionou uma abertura irregular na parte superior de uma das paredes, servindo-se da lanterna de bolso. Terá sido um meteorito? Perguntou. Paul tornou a mover os ombros. Ao diabo com isso. Não interessa. Saiamos. Um elevado penhasco de rocha negra de basalto ocultava a luz do sol. E eles encontraram-se rodeados pela profunda sombra noturna de um mundo sem ar. Na sua frente, a sombra alongava-se e terminava com a brusquidão do fio de uma navalha, num resplendor de luz branca quase insuportável, que brilhava com miríades de cristais num terreno rochoso. — O espaço! — exclamou Donovan com voz rouca. — Parece neve! Parecia, com efeito. Os olhos de Powell percorreram o resplendor desigual de Mercúrio que se estendia no horizonte e estremeceu perante o brilho maravilhoso. Deve ser uma zona insólita. O albedo geral de Mercúrio é baixo e a maior parte do solo da cor cinzenta da pedra pomes, um pouco como a lua. Bonito, não achas? Congratulava-se com os filtros de luz das suas placas de visão. Bonito ou não, um simples olhar à luz do sol, diretamente através de um vidro, cegá-lo-ia em 30 segundos. Donovan consultou o termómetro que usava no pulso e bradou. — É na pá! 80 graus centígrados! Paul olhou o seu e replicou. — Sim, um pouco elevada. É da atmosfera. — Em Mercúrio? Endoideceste? — Na realidade, o planeta não está totalmente desprovido de ar, explicou distraidamente. Enquanto aplicava o binóculo à placa de visão, com a dificuldade imposta pela espessura das luvas do fato antissolar, há uma minúscula exalação que adere à superfície, vapores dos elementos mais voláteis e compostos suficientemente pesados para manter a força de gravidade. Selênio, iodo, mercúrio, gálio, potássio, bismuto e óxidos voláteis. Esses vapores avançam nas sombras e condensam-se para produzir calor. É uma espécie de alambique gigantesco. Com efeito, se utilizares a tua luz, descobrirás, provavelmente, que a vertente do penhasco está coberta de, digamos, uma acumulação de enxofre ou mesmo de orvalho de mercúrio. De qualquer modo, não interessa. Os nossos fatos podem suportar uns míseros 80 graus centígrados indefinidamente. Ajustou finalmente o binóculo e pareceu ficar com os olhos pedunculares, como os de um caracol. — Vês alguma coisa? — perguntou Donovan, que aguardava com ansiedade. O interpelado não respondeu imediatamente e, quando o fez, a voz denotava certa tensão e gravidade. Há um ponto escuro no horizonte, que pode ser a fonte de selênio. Pelo menos está no lugar que o mapa indica. Mas não vejo o Speedy. Empertigou-se numa tentativa indistinta para ver melhor, até ficar numa posição instável em cima dos ombros do robô. Parece. É ele, sem dúvida. Move-se para cá. Donovan olhou na direção que o dedo do companheiro apontava. Apesar de não dispor de um binóculo, apercebeu-se de um ponto em movimento, preto, em contraste com o brilho ofuscante do solo cristalino. — Estou a vê-lo! — exclamou. — Vamos! Powell procurou uma posição mais confortável no robô e a mão, pesadamente enluvada, desferiu uma palmada no peito cilíndrico do Gargântua. Em frente. Em acelerado, bradou Donovan, aplicando os calcanhares como se esporeasse a montada. Os robôs reataram a marcha e o ruído habitual dos seus passos era silencioso na zona sem ar, pois o tecido não metálico dos fatos antissolares não transmitia os sons. Eles só conseguiam detectar uma vibração rítmica. Mais depressa, apressou o Donovan. mas a cadência não se alterou. É inútil, advertiu Powell. Estes montes de sucata estão equipados apenas para uma velocidade. Julgas que possuem flexores seletivos? Tinham atravessado a sombra e surgiram raios solares num remoinho candente que fluía liquidamente em torno deles. Safa? Donovan baixou a cabeça instintivamente. É impressão minha ou sinto calor? Hás de sentir mais dentro de um momento. Foi a advertência inexorável. Não desvies a vista do Speedy. O robô SPD-13 já se encontrava suficientemente perto para o verem em pormenores. O gracioso e aerodinâmico corpo emitia clarões enquanto caminhava em largas passadas no terreno acidentado. Embora a sua designação derivasse das iniciais de série, adaptava-se-lhe notavelmente, pois os modelos SPD figuravam entre os robôs mais rápidos fabricados pela US Robots and Mechanical Man Corporation. Speedy! Chamou Donovan, agitando uma mão frenética. Speedy! Secundou Powell. Vem cá! A distância entre os dois homens e a máquina errante reduziu-se momentaneamente, mais em virtude dos esforços de Speedy do que das passadas lentas das montadas com 10 anos de idade.